Bulbasauro é forte, obediente, ótimo para treinadores iniciantes. Não se sabe se o Bulbasauro é planta ou animal, pois tem características dos dois. No seu nascimento, ele teve uma planta plantada em suas costas. Assim, à medida que ele cresce, a planta cresce junto, criando mais folhas e flores. O Bulbasauro é um Pokémon difícil de ser derrotado e capturado.